foi sozinho? Foi sozinho, ele falou que foi sozinho, que tava ali, no, comprou no Debert, aí foi ali por dentro de São Francisco, entendeu? Não, eu fiquei tão preocupada com ele ontem. Foi. E aí, conversou com ele ontem? Quem? Eu conversei com ele sobre isso, entendeu?